fruto do mau tempo que está a verificar por todo o país, e também em particular aqui no Conselho de Oliveira do Hospital, tem-se notado algumas ocorrências, nomeadamente que têm a ver com árvores caídas para as vias, municipais, e também com deslizamento de terras. Com maior incidência, estas ocorrências estão a ocorrer na zona do Val do Alva, nomeadamente nas freguesias Penalva de Alva e São Sebastião da Feira, na freguesia de Albuque das Várzeas e na freguesia de Aldeia das Dez e na freguesia de Azul. Temos até o momento o registro de 3 deslizamentos de terras e 3 registros de quedas de árvores. Portanto, mas verificam-se apenas estas ocorrências, ainda sem quaisquer danos em habitações ou outros espaços? Não, de momento até à data o que ocorreu é efetivamente só deslizamentos para a via pública, são coisas até relativamente fáceis de resolver e carros caídos que felizmente não causaram danos nem a pessoas nem a bens. Estas operações estão envolvidas os serviços municipais de proteção civil através de operacionais e viatura no terreno. As duas corporações de bombeiros do concelho. Portanto, todo o dispositivo operacional da Proteção Civil está no terreno a acudir, ou seja, também a dar auxílio nestas situações. Zé Carlos, já agora, como é que se está a comportar, ou como é que se estão a comportar os leitos dos rios? Sabemos que estes temporais são propícios às cheias na região do Val do Alva. Sim, é um trabalho que também está a ser monitorizado através do Serviço Municipal de Proteção Civil e também da Secção de Águas e Saneamento. Nota-se um aumento do caudal significativo do Rio Alva e da Ribeira de Albuco, né, que vai depois de aguar também ao Rio Alva, está a ser monitorizado. No momento não há registro de problemas, mas pronto, estamos vigilantes para tentar atenuar algo que possa vir a acontecer. Efetivamente, o que gostamos do tempo é que as condições vão ter este pico de intensidade de vento e de precipitação até entre o período das 11 horas e das 4 da tarde. Pronto, e agora o que nós estamos a tentar fazer algumas medidas mitigadoras e estamos a aguardar e a dar resposta àquilo que nos vai sendo solicitado por parte da população e também pelos juntos que passam nas diversas vias. Já agora, estas ocorrências foram só verificadas já nesta manhã ou já durante a noite houve estes pedidos de auxílio? Durante a noite, no início da noite passada, houve algumas questões que tiveram a ver, nomeadamente com quedas de árvores para a via. Houve uma situação que caiu uma árvore em cima de um carro, não causando grandes danos, e em cima de linhas elétricas, que também tivemos que recorrer à intervenção da EDP através dos serviços aqui locais do Só Correias. Esses foram os acontecimentos que houveram, foi 3 situações dessas que ocorreram durante a noite, mas o pico maior tem sido esta manhã, em que tivemos já diversas ocorrências nesse sentido.